CDs, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. DJ Wellington Franjinha. Uhul! Saudade! Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Minha querida Sônia, ela tá por aqui. Lá de Santa Isabel, rapaz. Lá do centro. Mas para mim já não importa nada, é com você que eu quero viver. Chegando aí a família Café, a galera já se buletando, já por ali, mas daqui a pouquinho dá aquela talagada, papai. E a Tati já tá por ali. Como é que é? Desculpe, mas agora eu vou embora. Não deu, é bem melhor eu dar o fora. Tantas vezes por você chorei. Saiu tomando uma lá no Gilbar, meu irmão. Sei que ainda vou chorar. Sei que muito vou sofrer. Gilbar, o melhor de Vila Americano. Bora, galera! Sei que ainda vou chorar. Sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Desculpe. Olha o Cleito, rapaz. Por aí, sem destino, chega de mim onde eu Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. É com a Carroça da Saudade.

O Mini Café Saúde ali, meu irmão. Saudade é de luxo. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Saudade rolando, saudade! Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Convido você pra entrar, pra curtir a saudade legal. Pode entrar e fica à vontade de tomar aquela cerveja estupidamente gelada. Nessa festa, Pai d'Égua, a Luxuosa detonando e fazendo a onda, tocando muita saudade. Daqui a pouquinho, assumindo o comando, nosso amigo DJ Josias. Logo em seguida, Toninho e DJ Tom Máximo. E o som do animal aqui, Tacajó. Sem você. Então Franzinha comandando. Por Deus, outra vez te peço.

Vereador Galeno, eu sei o que é sentir 0-0 por aqui. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. E o jogo em andamento. O meu coração está clamando. Volta, amor. Aí, Júnior, traz logo duas. Bateu uma sede aqui no Josia, rapaz. Toca essas músicas e fica doidinho. Vem enxugar este meu pranto. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Nosso amigo Júnior Galeno, hoje representando aí a comitiva do Zilbar. Um abraço, alô Júnior! Zilbar, o melhor de Vila Americano. Família Café Saúde! Bora! Eu vi você pela primeira vez e logo nasceu um amor tão lindo assim. Eu não pensei. Dona Bacica lá do 40 horas. O aniversário dela hoje! Mas a você. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, eu preciso de você. Só você, meu bem, só você. Eu quero sempre estar nos braços teus. Franzinha comandando. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também. Pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você. Meu bem, só você. O Wellington Franjinha. Esse é o nome da emoção. Um paraíso pra nós, vivemos de amor e paixão. Estou louco de amor. Nosso experiente Vidigal, grande DJ experiente lá de Souri. Tá por aqui, um abraço. DJ Vidigal, com ele a saudade é pai de Guão. saudade vai me dominar. Se o teu sorriso Lúcio Cedês na cidade, não sei por quanto tempo eu vou suportar esta ânsia louca de te abraçar. Talvez só a distância te faça entender que a vida é tão vazia sem eu e você. Dói em mim sentir a tua ausência do teu corpo meigo, teu afago, teu calor. Dói em mim sentir aqui por dentro um desejo imenso. Parceiro DJ Ed Brasil, já num circuito. Amanhã vai detonar muita saudade, muitas marcantes, muitas arroças. Grande parceiro da 99 FM, Ed Brasil. Que tempo bom, hein, Ed? Já tá por aqui pra fazer o corpo a corpo. Não sei por quanto tempo. E já chega na véspera, pra no dia tocar doidão. Esta ânsia louca de te abraçar. Talvez só. E vai rolando com Franzina. Vamos lá! Bora! Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. A Carroça da Saudade. Wellington Franzina tocando a saudade com estilo e bem agradável. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Avistei uma curiquinha ali, meu irmão. Eu vou te contar. Deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Por aqui também uma grande honra receber o nosso amigo DJ Jefferson, diretamente do Maranhão. Ele que tá passando uma temporada lá em Belém. Na residência do Pantera. Apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Agora a sua saudade é de luxo. Saudade de luxo! Frangira vai detonando. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Rapaz, que noite formidável, viu? Céu estrelado. Vai, Dego. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Vereador Darta, é o nome da emoção. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Sequência da Caixa Preta. Acabou que não tem. Voltei porque te amo. Uhul! Diga também que não me esqueceu, que o amor da tua vida ainda sou eu. E agora? Vem cá comigo agora. Vem! Vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Amor da minha vida, foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. E vem, vem! Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. A nossa secretária de cultura, Úrsula Vidal do Estado, ela chega e dá aquele recadinho. Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Pois é. Amor da minha vida, foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Vem cá. Essa sequência rola aí. Bora. Na 99 da segunda-feira, viu? Ed Brasil comanda. Vem. Uma sequência bem bacana. Lá na 99. Aquele pastel, aquela coca. É, rapaz, o batidor. Vem cá ficar comigo. Vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. É só tomando uma lá no Gilbar. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E aí? Que o nosso amor para sempre ia durar. Que por nada no mundo haveria de me deixar. Mas se esqueceu de lembrar. E onde há começo há também um fim. E eu como um louco drogado envenenado de amor, quero você de volta pra mim. Mais tarde aquele cafezinho lá na chácara da Sônia. Pois é. Café, tapioca, cuscuz. Ui. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando. Vereador Darta, viu o vereador Edmilson Galeno. Não ali juntinho. E o nosso amor que tá na cara, hein, galera? Para sempre. É doido, menino. Não. E que por nada no mundo haveria de me deixar.